objeto 5717. Salve, Salvador, Webjet, Juliette Whisk. Prossiga. É uma solicitação aqui de pushback e reboque da posição de número 8 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Está autorizado, reporte na saída do pátio 3. Afirmativo, reporte ali. Grato, bom dia. São Salvador, o Webjet Juliette Whisky, pronto para ingresso, pátio 1. Autorizado, até a posição do destino. Afirmativo. 2598, chama o centro Recife, na frequência 1251, alterna 3325. 1251, 3325, centro Recife, 2598, centro Recife. Comandou, boa noite, Abjeto 508, informação Fox 4, autorização 330 para Goiás. Web 5808, autorizado 340 Goiânia, peso número 7, decolagem 1-0, direita, gole, transição ao fito, controle em 119.8, 5457. Após a Pesulu no 7, Formosa, Pesulu, Upper Whisky 10 e após conforme a rota do plano. 330, gole ao fito, decolada 10 com direita, controle 19.8, 5457 transponder, Pesulu no 7, até Formosa, Upper Whisky 1-0 e conforme a rota do plano, 5808. Está pronto, 5808. Está pronto para puxar o web 5808. Qual a posição? Está na 11. Está livre, chame para o táxi. Camarão está 5808. Salvador, Juliette Whisky, finalizando o reporte, obrigado, bom dia. Bom dia. Fala, Salvador, Alfa, Índia, bom dia. Índia solicita autorização de retorno da aeronave do pátio 3 para o pátio principal gate 1. Inicie o reboque, mantenha a saída do pátio 3, aguarde para ingresso pátio 1 no... Muito obrigado. Rio 5973, acionando a identificação, chegada a mar, desça para 2000 pés, ajuste altímetro 1-0-1-4. Estou autorizado a ITAP. 2000 ITAP, 1-0-1-4, Rio 5973. Ok, da presente está autorizado a Duna, Rio 5973. Duna 2014, Rio 5973. passando o ONU 80, ONU 70, ONU 80. Golo 995, a sua identificação, chegada bomba. Desce para 410, ajuste de altímetro 10014. São 01? Positivo. Autorizado, até o 01. Muito obrigado. Táxi Webjet 5808 com 1116, 4 horas e 15, Alterna Galhão. Web prossegue para o ponto de espera via Pátio e Índia, o ajuste 1014 nessa frequência para decolagem. Ponto de espera 10 via Pátio e Índia, 1094, chama para a decolagem 508. Da 3201, informação, pronto, tá? 3201, para Confins, pronto, cópia. Afirmativo. Autorizado 360, via Pesolu no meia, decola da 10 direita, da Euleda Bridge, 119.8, 5457, UTAN 3217. 3201, corrija. Autorizado Confins 360, Pesolu no meia, decolando da 310, com a direita, da Euleda Bridge, o 198 controle, 5457, transponha, são 3201. 3201, chame pronto, puxa o sonamento. Contará. Espera da 90, pronto, Webjet 508. Autorizado a linha de decola pista 10, 130 com 14 nós. A linha de decola da 90, Web 508. Zeral 9970, acione identificação, décimo antena 050, chegada Mare, ajuste altímetro 10014. Confirme? Ok, o seu número 3 na aproximação, inicie redução para 2509. Tracione dedicação, chegada Bom Fideça para 060, ajuste altímetro 10014. Descendo para o 060, chegada Bom Fideça 1804. Obrigado, muito bom dia. Bom dia, Salvador, Web 5808, passando 2000. ...3201, sobe restrito nível 340. Tá 3201 no controle. Tá 3201. Bom dia, Salvador, Webjet 5808, passando 3500. Gentileza, matrícula da aeronave. Web 5808, bom dia, senhor. Ok, confirma o transponder acionado, comandante. Tá acionado. Vou checar com trocar de equipamento. Não, confirma o transponder que o senhor está acionado. 5457. Transponder 5454. Muda para 5454. Localizador Rio 5973, baixou e checou. Webjet 5808, contato radar, submantendo 340, saída Gol, transmissão fita. 340, Web. Rio alinhado, ano 0, baixou e checou. Centro completo final, chame 2118, versão 612. 1862, eu vou ao serviço. Pronto. Torre Salvador é o Rio 5973, baixou e checou. Para 2209. Rechecado da 10. Chuva leve sobre o campo, 130 graus com 15 nós, está autorizado o pouso Rio 5973. Rio pouso no 0, 5973 Rio. Afirmo, está autorizado a descida até 3 mil pés, sideral 9970. O 1995, tem condições de voar Duna? Afirmo, 1995. Afirmo e Duna, complete, informe estabilizado, final do procedimento. Descendo agora para 2 mil pés, ajuste 1014. Quando Duna, informe estabilizado, no final do seu procedimento, específico para 2000 pés, mande 614 no 995. O 1804 desce para 4000 pés, ajuste o altímetro 1014. 7, acione, desce para 050, Mike Tango Juliette, ajuste 1014, a chegada é a Mare. Mare 1014, autorizado de Pacífico, meu Mike Tango Juliette. Sete no 5, acione identificação, chegada bom, fidelço, mantenha 060, ajuste do altímetro 1014. Geral 9970, completa a redução para 1809. 3201 com 133 a bordo, 3 horas e 10, alterna Guarulhos. Clima da Ponte Espera, Pátio e Índia, chama pronto, 1014-3201. Passível Pátio e Índia, Ponte da Pronto, são 3201. A presente vai voar a posição. Paiano, consta na sua rota? Paiano, obrigado. O solo aos 40, direita, Alfa e Kilo, Pátio 3, tenha um bom dia. Alfa, Kilo, Pátio 3, Rio, siga na 73. 102.000, marca do externo, completo final, chame 2, 118, decimal 62. 18.62, 1.995. Sideral 9970, deita para 2.000 pés, ajuste 1014, informe estabilizado. Informe que o tráfego do PCL está agora 5.5 milhas, com grau de speed de 1.509. Sente, informa o tempo. Centro 140 com a dúzia, está molhado, autorizado o pouso. E autorizado o pouso no 995. Objeto 5808, chama Centro Recife, na frequência 1288, alterno 260. 288-2620, web 5808, bom dia. Sete completo final, chame 2, na frequência 118, decimal 62. Torres, geral 9970, está estabilizado. Jato, curso TLA. Sideral número 2, continua a aproximação.